Pregão, pensei que nunca fosse passar por isso, cara. Estranho, né? Nos dias de hoje. Vou te confessar, tô chateado. O pai dela ficou grilado depois que me conheceu. Até entendo ele, pois tá tudo bagunçado. O mundo tá desvirtuado, mas não é problema seu. Será que ele nunca amou do jeito que eu a amo? Tô apaixonado, eu não tô brincando. Tô tão dependente, tô carente, é quente. Veja como estou. Será que porque é pretinho e é pagodeiro? Mas teu coração é forte e é guerreiro. Vai provar pra ele que merece esse amor, esse amor. Eu sou capaz de fazê-la feliz e nada é capaz de me impedir. Não tem regras pro amor, não tem classe, tem socorro. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Eu sou capaz de fazê-la feliz, e nada é capaz de me impedir. Não tem regras pro amor, não tem classe, tem socorro. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Coisa chata, hein? Você vê, né? Vou te confessar, tô chateado. O pai dela ficou grilado depois que me conheceu. Até entendo ele, pois tá tudo bagunçado. O mundo tá desvirtuado, mas não é problema seu. Beleza. Será que ele nunca amou do jeito que eu a amo? Eu tô apaixonado, eu não tô brincando. Tô tão dependente, tô carente, é quente. Veja como estou. Será que porque é pretinho e é pagodeiro? Será? Mas teu coração é forte e é guerreiro. Vai provar pra ele que merece esse amor, esse amor. Vou lá. Eu sou capaz de fazê-la feliz, e nada é capaz de me impedir. Não tem regras pro amor, não tem classe, tem socorro. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Eu sou capaz de fazê-la feliz. Eu sei. E nada é capaz de me impedir. Não, não tem regras pro amor, não tem classe, tem socorro. O preconceito eu sei é natural, mas quando existe amor entre um casal, tudo fica tão banal. Duas vidas num só ideal. Duas vidas num só ideal. Inacreditável. Mas calma, isso vai dar certo.